freguês. Não vou ficar pra não virar freguês. Tem chifra uma, chifra duas, chifra três. Não vou ficar pra não virar freguês. Não vou ficar pra não virar freguês. Arriba! We'll be right back.